paz do Senhor. Não vai ser novidade nenhuma eu te dizer que no ano tem 365 dias, que no ano nós temos 30 meses, que cada mês tem em média 30 dias, que cada dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos, cada minuto 60 segundos. Eu não entendo, é porque gastam muita massa cefálica, dinheiro e palavras para tentar descobrir que dia que Jesus nasceu, que dia que Jesus morreu, que dia que Jesus vai voltar. Eu sei de uma coisa, que aqui em casa nós concordamos em comemorar o dia que Jesus nasceu todos os dias do ano, porque em um deles Jesus nasceu. Assim não erramos. E também estamos prontos todos os dias para a sua volta. Assim não somos pegos de surpresa. O importante é crer que Jesus nasceu, morreu pelo nosso pecado, ressuscitou, subiu aos céus e vai voltar. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.